Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 1:04. Tá na hora de mais um Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pelas frequências da Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. E o mundo inteiro ouve a gente pelo atlântida.com.br. Pretinho Básico, oferecimento de Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E a torcida da sorte traz celular LG GU 230 mais claro chip por apenas R$ 32,90 mensais só na Colombo. Saudando rapaziada do Pretinho, fala aí, Porã! E aí, Maurício Amaral, tudo bem? Tudo bem, legal. Com a nossa querida e estimada audiência? Eu espero que sim. É verdade. E que tudo fique cada vez melhor para todos nós. Né, gente? Que é coisa boa, Porã, com essas mensagens positivas, sempre me emociona. O Porã hoje de manhã teve uma reunião, né, Maurício? É verdade. Como é que tá, Marcos Bianchi? Tudo certo? Eu tô muito bem, tô muito satisfeito com a situação atual da humanidade. Meu destino aqui. A equipe demonstra um carinho especial um pelos outros. Tu acha que o ser humano é um erro, é um projeto que deu errado, é um projeto em andamento? Acredito que é um acerto. Ele não tá finalizado ainda, o ser humano, né? Não, acho que tá finalizado. É isso. Olha, segundo Darwin, o ser humano está em constante evolução, né? Nós não somos os seres humanos definitivos. Ficou muito bem o cabelo do Porã. Eu gostei. Que coisa boa. Gostou a barba também? Eu levei a máquina pra tu cortar lá em Passo Fundo. Pode, pode, tá falando lá. Porã, tua braguilha tá aberta. Porã, Potter, tu tá bem, Potter? Eu tô bem, eu tô muito uma bem. Uma salva de palmas pro Potter que chegou no horário. Obrigado. E ainda trouxe uma comida. Grande abraço. Minha mãe, né? Minha mãe. Porque a gente sempre reclama quando tu te atrasa. Quando tu chega na hora, a gente te elogia. Não, aí que tá. É que eu não faço mais do que minha obrigação chegar no horário. É verdade. Mais um motivo, uma salva de palmas. Humilde, Potter. Não sabemos que não vai mais pra Copa, pelo não é. É. Caiu, é aquela coisa. Passei por média, pai. Não faz mais do que a tua obrigação. É óbvio, né? É isso aí. Everton Cunha está em nós. Opa, boa tarde. Representando a categoria de base do Pretinho Básico. Isso. Everton Rui, que veio de baixo. Era estrela móvel e agora já está efetivado. Foi como... lutando, né? É? Foi lutando, muita paciência, coisa muita boa. Dedicação. O Everton conseguiu tudo aquilo que nós estamos almejando. Na verdade... Aí tá a estrela móvel de hoje, né? Neto Fagundes! É que, na verdade, para o Everton Cunha, bastou ele querer estar no Pretinho Básico, porque nos últimos 3 anos ele não queria. Mas a partir do momento que ele quis, ele entrou. Ele aceitou o convite, é bonito, né? Porque a gente convidava o Everton há muito tempo. Aí um dia ele resolveu aceitar e tá aí. Olha que bonito. Sabe que nessas mensagens bonitas, edificantes desse início de programa, lembrei do editorial da Zero Hora de ontem. Espetacular o editorial do jornal Zero Hora de ontem. Que falava sobre a possibilidade do Brasil ser, quem sabe, um dos principais países do novo mundo em função da tolerância que o país possui e a maneira que o brasileiro vive. E é verdade, o Marcos brincou aqui com a coisa do respeito aqui entre nós todos, as diferenças. E realmente o Brasil é um dos países que mais tem tolerância em relação a isso. E esse é o grande desafio da humanidade no mundo moderno. Tolerar as diferenças, a diversidade, exatamente. É que o Brasil é um absurdo, meio gay, tá? Mas o Brasil é muito plural, entendeu? Tem gente de tudo quanto é tipo aqui. A gente aceita político corrupto, tudo. A gente tolera bem tudo, mas essa tolerância que não deveria ser acaba tendo um ponto positivo. Justamente foi isso que salientou. A gente tolera a diferença de crença, a diferença de opção sexual, exatamente, de time de futebol. Bom, perfeito, e o Brasil é um dos maiores nesse aspecto. Vamos se tolerar, gente. Que legal. Eu sou o Maurício Amaral, tô aqui no papel de Maurício âncora. Amaral. É um exemplo maior de nós tolerarmos as diferenças. Aceitar o Maurício Amaral. Pelo amor de Deus. Hoje é terça-feira, 1º de junho de 2010. Hoje começa a Semana Mundial do Meio Ambiente. Tem um protesto muito legal que tá no blog do Pretinho, Amaral. Fala exatamente, os estudantes de Porto Alegre foram lá e limparam o túnel da Conceição. Cara, na verdade, mais do que limpar. E ao limpar o túnel, eles escreveram com a Pois é, eles descolorindo. Com a vassoura. Cara, entra no blog do Pretinho pra tu entender. Que aconteceu, tá no que assim, RBS, limpando com a vassoura, os caras escreveram Porto Alegre limpa. É porque é o seguinte, a parede é preta. De exatamente. De fuligem. E eles foram limpando só as letrinhas. Isso. Foram formando letras com a limpeza. É, tipo não, vazado, e né? E o que vocês não viram a matéria no jornal hoje, no Bom Dia Rio Grande, quando chegou a polícia e a guarda municipal, os caras chegaram apontando arma e já algemando a gurizada. Porque achavam que eles estavam pichando lá e os caras explicaram, não, só um pouquinho, deixa eu te explicar. Olha bem. Eu posso explicar, né? E aí tá explicaram. Tá no blog do Pretinho pra quem pô, não demais, pode acompanhar. Parabéns a gurizada, hein? Calma aí, salva de palmas. O cara deve ter dito assim, calma aí que a culpa também é tua. Hoje também é o dia da primeira transmissão de TV no Brasil e por isso o dia da imprensa. Muito legal. É mesmo? Parabéns a você, imprensa, que tá ouvindo. Mas a imprensa nasceu bem antes da TV, legal. Né? Um abraço. É, não sei porquê. Vocês acham que a primeira transmissão de TV é de verdade? Foi de verdade? No Brasil, não. Talvez. Mentira, foi em Juiz de Fora, em 1900. É mesmo, cara. É. Destaques do Clique RBS: cineasta americano Oliver Stone ficou detido por 2 horas no aeroporto de Guarulhos ontem à noite. Ele não tem visto pra entrada no Brasil, por isso as autoridades não permitiram o ingresso dele do país. Tá certo. Ah, não, pô, até não tá certo, cara. Ele se sou eu, se evento, é tu, né? Se é o Porã, tudo bem, sem visto não entra. Mas o cara é uma figura reconhecida mundialmente, cara, um diretor de cinema. Aí, cara, eu acho que isso tem que valer pra todo mundo. Ah, vale mas pra todo mundo. Pra entrar favor, no país cara. Dele... É muito difícil entrar lá. Mas eu não, eu mas não, tu é eu não notório, gosto dessa cara, postura. Isso é notório, eu não gosto dessa postura de vingança com os Estados Unidos. Tipo assim, de vingança vão cobrar visto. É reciprocidade. Agora tu não vai entrar. É, porque na América tem motivo pra ser difícil de entrar, porque tem muito imigrante. Tem muito mais gente indo pra América do que pro Brasil morar. Isso aí. O Oliver Stone vinha pra um evento em São Paulo, lançar um filme que ele tá fazendo sobre as lideranças sul-americanas. As lideranças, as novas lideranças sul-americanas, tipo Lula, Hugo Chávez, Evo Morales. Aí ele foi pra Bolívia e vai tentar entrar no Brasil amanhã de novo. Cara, se ele for pelo Paraguai, ali pela Ponte da Amizade, ele passa. Passa tranquilo. Ele essa passa é uma baita discussão, né? Tu é o que matutando, é a mesma coisa na fila de banco ou qualquer outra coisa, na hora de entrar num lugar, o que é conhecido, famoso, tem ou não privilégio? Não, mas não é privilégio, mas que o cara olha pra Stone, esse diretor de cinema. Aí vai prender o cara, tio. Eu passei por uma experiência assim. Não é prender o cara. Ele ficou detido. Não, ele detido não quer dizer preso. Ele não pode entrar. Não, eu tava falando do negócio da fila de privilégio, assim, eu me lembro de uma vez que ainda tinha ali perto da OSPA ali, da subida da João Teles, né? Tinha uma casa, não me lembro o nome agora, como é que era? Liquid. Acho que era Liquid, Aí tinha uma fila, cara, a fila tava lá na esquina, e eu saí com a minha mulher pra ir na festa, convidado, mas eu cheguei e tava aquela fila, e eu tinha coisa pra conversar com elas, vamos lá pra fila, e vim batendo papo, tá? Daqui a pouco me aproximei, isso 40 minutos quase depois que eu já tinha chegado na fila, a guria da festa olhou e disse, ô Neto, pô, podia ter passado aqui, cara. Por que ficar nessa fila e tal? Eu disse, não, vem aqui. Eu digo, não, tô terminando, tava terminando um assunto aqui, né? Eu digo, não, tá tudo tranquilo. Daqui a pouco a gente fala lá dentro e tal. Daqui a pouco a gente fala. Nisso, cara, pessoas que nem estavam dando bola assim pra mim, elas viraram pra mim e disseram, cara, parabéns, velho. Pô, muito obrigado por isso, cara, porque eu não imaginei, assim, eu achei que na hora tu ia pegar e sair correndo, pô, né, aproveitar aquilo lá. Eu disse, não, uma vez eu tava no stand-up comedy do Danilo Gentili, tinha uma fila absurda lá na PUC também, né? Lembro. Aí eu peguei, fui lá pro final da fila, né, uma fila, cara, de quilômetros, assim, eu e minha mulher paramos, fomos pro final da fila, daí um cara da minha frente, barato, pega a fila também. Eu falei, cara, eu ainda não... consigo ultrapassar paredes, cara. Mas são situações diferentes. Não, essa de furar a fila e essa do Oliver Stone. Ele não tava tirando lugar de ninguém. Não, era outra situação. É uma situação mas diferente. Mas até essa de furar a fila, eu tenho dúvida. Se a pessoa com determinado cargo, determinada função, pode ou não ter acesso diferenciado dos outros. Mas o claro que na minha cabeça pode ser. Olha só, é diferente o cara ser convidado, né? Ter um lugar já destinado a ele como convidado. Não sei se é VIP ou uma entrada ali que o cara vai chegar e casualmente não tem fila, que foi feito pra não ter fila. Tá entendendo? Não é a entrada normal sabe, do lugar. Sabe por que eu tô comentando isso? Porque, por exemplo, o cara que é dono de uma danceteria, assim como o neto, ele pode dar direito ao neto de um privilégio de não ficar na fila, ele também dá direito aos amigos dele de não ficar na fila. Sim. E a fila não sabe que os amigos dele não estão na fila. É? Uhum. Entendeu? Já entraram. Portanto, é um direito que o dono tem de privilegiar algumas pessoas que ele julga importantes pra ele. Se eu tô numa fila de passa ali o Neto Fagundes direto, eu entendo porque o Neto tá passando. Exatamente. É isso. O Ico Thomas nessa mesma fila que eu tava passou direto, eu entendi. Exatamente. Mas o que eu falo é diferente, cara. O cara ser retirado da fila, né? De uma fila que ele tá ali. É, aí que tá o detalhezinho. O cara foi retirado. Eu tava no beco. Eu tava no beco. Entrando no beco, que é uma casa aqui de Porto Alegre com a minha irmã, né? A gente tava na fila aí passou. Aí passou o cara e falou: não, vamos entrar ali, meu. E aí tava entrando, tinha umas meninas na frente, era assim: olha aí, ó. Tá entrando na nossa frente, né? Aí eu olhei assim, ri, né? Tipo assim, tá, o cara foi lá me pegar, né? Eu falei, sou eu, tu sabe quem eu sou? Não. Falou. E ela falou assim, e ainda ganha dinheiro pra falar merda todo dia. Eu também acho que eu concordo com ela. Bom, Flanelinhas propõe tabela com preço fixo pra estacionar em Porto Alegre. A ideia é fixar cobrança em 50 centavos a hora ou R$5 por hora? Evento. É que flanelinha... A medida seria alternativa pra evitar ação de flanelinhas 10, ilegais e por consequência acabar com possíveis extorsões na rua da capital. Olha, chegando só um pouquinho, cara. Isso aqui é espontâneo. Ou tu dá, ou tu não dá. Mas eu acho assim, cara. Tem flanelinha aí que em dia de jogo de futebol, dia de grandes eventos, os caras cobram 15, 20 conto, mas meu. Mas não dá, cara. Não, mas assim, não cincão dar, tá justo. Tia. Aqui, ó, cincão. Ó, tem o cincão aqui, ó. E deu okay. Cincão. Cara, se eu deu. Quiser dar R$5, eu dou. Se eu não quiser e dar, outra, eu dou. A tabela dos caras tá 50% da tabela do parquímetro. Porque 50 centavos uma hora no parquímetro é meia hora só, mano. Tem que estipular, Maurício. Tem que estipular que se o cara tá afim de dar um troco, tem que sair do carro e gritar: eu quero dar. Eu quero dar! Cara, aí o flanelinha chega e tu dá pra ele. A dica que eu dou é sempre pedir carona com um carro do amigo e aí brigar com o flanelinha. É o que o Potter faz sempre. Eu vou com o Pianjas, aí eu desço e o cara assim, 20 pila o quê, rapaz? Tá maluco? Tá maluco? Não, vamos deixar aqui, vamos ver se tem algum risco no final. Vamos deixar. E é o meu carro. Esses dias a gente foi naquele evento que fomos agraciados com. Diploma, Dove of Mine, não sei o que, um papelzinho lá que nos deram, um pato meio assado. Meu dinheiro, meu. Pato mal passado. Aí tinha um cara saindo, estacionando o carro e tal, e aí dava pra botar, mas o cara tava deixando. O cara ocupou duas vagas, uma vaga e meia. Não, não fez a baliza. Entendeu, cara? Eu tava indo lá estacionar no estacionamento do evento, tá tranquilo, e o Potter já abriu a janela. Ô, babacão! Vem aqui, se tu é homem! No teu carro, ele é assim. Duas vagas, né? Quer riscar o risco? Tá louco, babaca. Meu carro, cara. Já larguei uma pedra no vidro dele. Tudo bem calmo, Dentista esquece pedaço de agulha dentro da boca de paciente em Biguaçu, na Grande Floripa. Meu Deus. Ah, esqueceu. Cara, a vítima teria procurado a profissional para retirar o dente, mas acabou convencido a fazer um tratamento de canal. Porém, após o tratamento, o paciente voltou à clínica com dores e descobriu que parte da agulha estava na sua boca. Ele precisou fazer uma outra cirurgia para retirada da agulha, que havia quebrado durante o tratamento, mas a dentista não conseguiu retirar a agulha da boca do paciente, que também acabou ficando sem o dente. Opa! Que loucura! Amigo. Não, porque geralmente o procedimento dentário, né? O médico. Como é que é, pô? Explica pra gente. O dentista. Atenção, pessoal. O dentista, ele faz de tudo pra não perder o dente, nem que seja só lá o miolinho. É, isso aí. Pra que tu possa aproveitar e botar uma capinha e tal, uma coisa assim, né? Ou o contrário. Então eles fazem de tudo. O cara vai lá e quer arrancar, né? O cara arrancar, não, nós vamos salvar esse dentinho aí. Então faz tudo pra salvar o dente antes. É. No caso do cara, foi o que ela tentou fazer, mas acabou fazendo. E é bem boa uma boca sem dente, né, cara? Algumas coisas. É o comentário do Potter. Não, mas aqui dente atrapalha, suja. Tá louco, Potter. Machuca. Atrapalha, cara. É verdade, né, amigo? Quem aqui nunca teve um caso, uma fé com uma mulher sem dente? É verdade, Marcelo. Você já teve, né, Marcelo? Já tive e fica muito bom, viu? Várias coisas. É verdade. Beijo na boca, melhor. Sem dente. É melhor. Não atrapalha. É verdade. Tem que machucar sorvete. É verdade. É melhor. Não tem a sensibilidade não nos dói. Dentes. É verdade, Marcelino. É verdade, Marcelo. Segura o cabo aqui, Marcelino. Deixa que eu seguro, Marcelo. Bêbado jovem é preso por urinar em cozinha de restaurante. Ele urinou na cozinha, Marcelo. O nome dele era Brian Harrison Mickel. É o Brian. Estava visivelmente alcoolizado quando entrou na cozinha do restaurante. Ele tava doidão, Marcelo. Surpreendeu os cozinheiros fazendo xixi no chão. Ele fez xixi no chão e gritou: a velha! Ele ainda se recusou a fazer teste do bafômetro. É verdade, depois Marcelo. Depois de ser preso, não é, Marcelino? É verdade. Ele foi liberado. Cala a boca, Marcelino. Ele foi liberado da delegacia ao pagar $600. É verdade. Aí eu me pergunto, no Brasil isso acontece? Aí eu me pergunto, não acontece isso no Brasil, não. Ele paga em reais, né, Marcelo? Telespectador. Não acontece, não. Não acontece, não. O que que acontece no Brasil? Não acontece, não. Mija no chão e não paga nada. É verdade. Não é preso. E ninguém limpa, né, Marcelo? Não tem punição, ninguém tá nem aí. E fica fedendo, né, Marcelo? O Brasil é o único país onde os adultos colecionam figurinha e as crianças usam pulseirinha do sexo. É verdade, Marcelo. É verdade. Quem falou pra um amigo meu da emissora concorrente, Microcontos Tóxicos. Está vendo, Caco Marcelo? Como é o nome dele? Microcontos Tóxicos. Não entendi, Marcelo. É isso aí. Eu não sei também o nome dele, Marcelo. Casal processa conselheiro conjugal que indicou amante para cliente. É verdade, Marcelo. Isso nem sempre dá certo, Marcelo. O conselheiro indicou uma amante para curar o relacionamento. É verdade. Às vezes é bom, mas às vezes pode atrapalhar, né, Marcelo? Walter, tu tem alguma coisa a ver com isso? Nada. Durante as sessões, o conselheiro teria insinuado que Heffer não conseguiria ser uma boa mulher e incentivou o marido Guido a procurar prazer fora de casa. O Guido tava erguido, né, Marcelo? É o famoso tá poder caído. Do Guido, né? É, mas power. Agora ele power. É a força de Guido, power, é power Guido. Jeffrey Mechanic, que era o psiquiatra do casal, está Não. Não sei quem é esse Jeffrey aqui. O Jeffrey é o conselheiro. Você se confundiu, se atrapalhou com o TP, Marcelo. Ele tá sendo processado 8 milhões de dólares. É isso aí, Marcelo. É brincadeira, é verdade, né, é verdade, é verdade. Já foi bastante tempo, sobrou mais uma, é daqui verdade, a pouquinho aceitado. Pode ser? Não, pode vai ser, mais uma, Marcelo. Diarista oferece limpeza de casa seminua. Você é bem, Marcelo. Lá na tua casa tá precisando uma limpeza. Cala a boca, Marcelino. Comigo mesmo. É comigo mesmo. Ela garante que não se trata de prostituição, abre aspas, quero oferecer entretenimento e limpar as casas. Demais. Vou contratar pra você, Marcelo, essa aí. Ela cobra para limpar a casa apenas de lingerie, $125. Tá bom o preço. Para nudez total. Olha, salgado. Limpar a casa pela tá dona. Dado, hein? Tá bom, tá bom. $175. É melhor, ela vai não, espanar, né, também, Marcelo. Vai espanar. É verdade. Seminua melhor do que pelada. Vai pro cachorro! Isso aí tá dado. E cala a boca, Marcelinho! É comigo mesmo! Vai daí, Everton! Ah, eu mesmo? Vamos! É comigo mesmo! Um português passava em frente a um chaveiro quando viu uma placa. Trocam-se segredos. Parou abruptamente, entrou na loja, olhou pros lados e cochichou pro balconista. Olha, eu quero dizer que sou gay, mas por favor, eu estou aqui nesta intimidade. Mais um. O Manuel dirigia por uma estrada, de repente viu uma placa que dizia curva perigosa à esquerda. E o Manuel não teve dúvidas. Na hora eu virei à direita. A esquerda era perigosa. Mais um. Eles estão confiando no teu talento. Eu vou contar uma nova do português. Nova. Português, sabe, sempre tem que ter aquela pergunta. Tu conhece aquela da máquina da Coca-Cola, Potter? Não. Tá. Então vamos botar. Português viu uma máquina de Coca-Cola, ficou maravilhado. Colocou uma fichinha, caiu uma latinha. Colocou duas fichinhas, caiu duas latinhas. Nossa. Colocou 10 fichinhas, caiu 10 latinhas. E assim ele foi. Aí foi lá no caixa, pegou 50 fichinhas. Desse jeito o senhor vai acabar com as fichinhas, falou o atendente. Ele respondeu: ah, mas não adianta, eu não paro enquanto não estiver ganhando tudo. Foi muito boa. Olha, esta é esperada. Pra encerrar. Mais um. Maria vai ao ginecologista. Conhece essa, Potter? Não. Tá, vou botar então. Maria vai ao ginecologista. Por que que o cara só pergunta isso quando a piada é velha? Tia, tu conhece a do papagaio? É que o cara conhece, né, cara? Como é que é aquela do cara que receitou? Tranquilizante. É legal, cara. Faz essa aí com o português. Essa aí da diarreia com o português. Ah, tá. O português foi até uma farmácia e pediu um comprimido para desarranjo. Chegou pro balconista. Por gentileza, eu estou aqui a precisar de um comprimido que possa estancar um pouco minha caganeira. O farmacêutico foi lá, buscou um comprimidinho, deu para ele e tal. Ele tomou o comprimido e foi-se embora. Nisso, alguns minutos depois, o farmacêutico lembrou: caramba, eu dei pra ele um comprimido de tranquilizante, cara. Saiu correndo atrás do português. Manuel, isso já uma hora depois, encontrou o Manuel. Desculpa, tio. Eu te dei um comprimidinho errado, não foi pra caganeira, eu te dei um tranquilizante. Pode ficar tranquilo, eu estou todo cagado, mas tranquilinho. É da Maria no ginecologista. A Maria no ginecologista. Essa tu não conhece, né? Não. Vai, tu vai contar. A Maria vai ao ginecologista reclamando que não consegue engravidar. E aí o ginecologista diz, por favor, tire a roupa, deite-se naquela maca. Vamos fazer todos os exames e tal. Ela é indecisa. Mas, doutor, eu queria tanto que o filho fosse do Manuel. Eu tenho uma piadinha aqui também, vai. Piada do Potter! Apoio! Biquíni Cepacol! Vai aonde o fio dental não alcança! E aí estavam na ilha deserta um português, um brasileiro e um japonês, de repente acham uma lâmpada e dela sai um gênio! Cada um tem um direito! Quer dizer, cada um tem direito a um pedido. O brasileiro pede pra voltar pra casa, o japonês pede pra voltar pra casa, e aí o gênio olha pro português. E tu, português, o que você quer? Eu não quero ficar aqui sozinho, me traga os dois de volta. Essa é nova também, né? Essa é boa, né, cara? E aí? A sogra morreu, um amigo pergunta, o que a gente faz, enterramos ou cremamos? As duas coisas, não podemos facilitar. Outra nova. Vai, Neto. Vai ficar analisando as lançamento, piadas. Lançamento de piada hoje no Brasil. O nego velho passeando em Cuba, se misturou com um grupo de cubanos, e sem querer vai junto naquela tentativa de abandonar a ilha rumo a Miami. Vai fazer o quê em Cuba, nego velho? No meio da viagem, o nego velho fica tão enjoado e acha que vai morrer e pede como último desejo uma bandeira do Rio Grande. Pra se despedir da sua amada querência. Os outros, sensibilizados, começam a procurar em bolsas, sacolas, algo que possa consolar o nego velho, né? Pois não havia nenhuma bandeira a bordo. Depois de algum tempo procurando e nada de encontrar algo parecido com uma bandeira qualquer pra engambelar o nego velho, eis que uma jovem de 20 anos, linda, vendo o sofrimento do nego velho, fala que tinha uma tatuagem com a bandeira de Cuba no bumbum. Muito constrangida, movida pelo sentimento de solidariedade, ofereceu-se para mostrá-la ao nego velho. A moça virou-se de costas, baixou as calças e mostrou o bumbum com a bandeira tatuada. Numa situação inusitada, o nego velho agarrou a moça com força, beijou a bandeira emocionado enquanto gritava num arrastado portunhol: "Mi querida Cuba, me despido com recuerdos, mi vieja Havana, mi linda tierra." O nego velho continuou com beijos e mais beijos na bandeira, até que em lágrimas ele disse pra moça: "Agora, querida, mira que quero me despedir de Fidel." Nego velho ligeiro. Perdemos tanto, querido. Olha, meu, eu também tenho piadas pra contar aqui. Piada velha do porão. Apoio. Supermercados Comim, agora com novas lojas. Comim 1 na capital, Comim 2 na serra e Comim 3 no litoral. Ô, oh, beleza. Essa piada aqui vai pro Breno, de 8 anos, que me parou aqui na frente da grande rádio. Abraço, disse, ele pro ouve Breno. Sempre o Pretinho Básico. Ô, Breno, um nosso beijo, vizinho cara. Aqui do Morro Santa Teresa, o Breno. Brenão. Conhece a do Bafinho, Potter? Não, conheço. Já ouviu falar do Bafinho? Sim, é piada velha, né, do Porã? É, piada velha. Então você conhece as do Pierão Velho, mas nova. Não conhece. Não, eram novas. Então tá. Então na do Bafinho, né? Piada velha, só tu conta, por exemplo, que tem na vinheta. Piada velha. Pô, cara, eu não tinha me dado conta ainda. É de graça as coisas. A Aline Luz mandou essa aqui e disse que quer que o Porã leia. Então tá, vamos lá. Chamou o Porã. Três amigos resolvem ir acampar, mas como a barraca era bem pequena, eles teriam que dormir bem juntos, no mesmo colchonete, com o mesmo cobertor. Só que um dos amigos, o Bafinho, tinha um mau hálito. Um bafo tipo, né, boca de fossa, aquela Curuzes, coisa, né? Curuzes, cara. Aquela coisinha, né? O cara tem uma ponte na boca, mas tem alguém cagando embaixo, exatamente, né? Exatamente. Aquela coisa. A coisa tava complicada e por pouco saiu não sai uma briga. É. Por um pouco não sai uma briga por causa do hálito do Bafinho. Então um deles teve uma ideia e fez a seguinte proposta. Ô, Bafinho, vamos fazer o seguinte aqui, Bafinho. Chega aí, Bafinho. Não chega muito perto. Vamos fazer assim, ó. Tu não fala nada, fica de boca fechada. Quando tu precisar falar alguma coisa, bate palma que a gente se esconde debaixo do cobertor pra se proteger do teu bafo. Aí o Bafinho não gostou muito, né? Mas pra não criar uma confusão, um espaço tão apertado, balançou a cabeça concordando, né? Nem falou, balançou a cabeça. Quando já estavam os três devidamente cobertos e preparados para dormir, o Bafinho... Bate palma e os dois amigos rapidamente enfiam suas cabeças debaixo do cobertor. Vai falar agora, Bafinho! Peidei! Tem mais uma, tem mais uma. Mais um. A Raquel, que não é nossa estagiária aqui da manhã, é uma sonhadora. A Raquel também é uma sonhadora. A Raquel, sonhadora como sempre, conversa com o Isaac na hora do jantar. Só conta a piada por aí. Isaac, se você ganhasse R$1 milhão na Mega Sena acumulada, qual a primeira coisa que você faria quando recebesse dinheiro? Olha, Raquel, eu ia contá-lo. Uma e meia, tá na hora dos classificados do Pretinho. Ótima piada. Maravilhosa piada. Adoro a piada. É clá, classificados do Pretinho. Mande sua oferta aqui para pretinhobásico@atlantida.com.br. Olá, pretinhos, aderindo à febre que está os classificados do Pretinho. Infelizmente, também tenho que anunciar com dor no coração. Tenho que vender a minha bateria Dolphin completa preta. Bateria completa vem com caixa 14 polegadas, tom de 12, tom de 13, surdo de 16, bumbo de 22 e acompanha pratos, pedal de bumbo e banco. Eu vou ficar com os pratos! Bateria nova, Duda, comprada em novembro de 2009, utilizada até janeiro de 2010. Tenho que vender porque, infelizmente, não rendeu. Nossa banda se chamava Magnatas. Era uma baita banda, cara. Acredito que... É mesmo? Conhece? Baita banda. Acredito que o nome da banda foi o responsável pela falta de sucesso. Nos eventos em que tentávamos participar, alegavam que a nossa banda não era aconselhada, pois... para o ambiente familiar que seria o evento. Ah, tá bom. Valor da bateria, R$850. Em pesquisa pela região, o valor mais barato que encontrei foi de R$1.100. Em e-mail para Kid Macô. Kid Macô@hotmail.com. É de Joinville essa bateria aqui. Tem que ser alguém que tá na região de Joinville pra comprar. Eu conheço o Kid Macô da banda dos Magnata, eu me lembro muito bem. Tá vendendo bateria, Paulo. Não lembro tão bem assim, não. Mais uma oferta aqui nos classificados do Pretinho, tem um apartamento pra alugar no bairro Rio Branco, o qual tá em algumas imobiliárias, porém tem outro apartamento no edifício pra ser alugado também. E olha aqui, o fiadapu do corredor acaba arrancando as placas de aluga-se do meu. Mas que barbaridade, cara. Então recorri a vocês por estar fazendo um sucesso, o Claclá do Pretinho. O apartamento é novo, fui a sua primeira proprietária, possui 3 quartos semi-mobiliados, sendo que é uma suíte, mais um banheiro completo, um lavabo, área de serviço, cozinha com armário sob medida, sala, sacada fechada com churrasqueira e pia e garagem para um carro. O edifício é pequeno, são 7 apartamentos, sendo 2 por andar. Há salão de festas no prédio e elevador. O apartamento é de fundos, extremamente silencioso. Ouve-se corujas à noite e situa-se na rua Castro Alves, quase esquina com a Miguel Tostes, próximo ao Supermercado Nacional, Hospital Moinhos de Vento e Parcão. O valor inicial é de R$1.600.000. Caramba! Mas pode ser negociado e este valor reavaliado. É 3/4. Vai pra 300 mil? É michelledornelles@gmail.com. Nessa roda aí eu não conheço ninguém. Tá. É isso aí, eu babei aqui. Aluguel de apartamento por 1.600. É isso aí, é isso aí. Esse apartamento tá muito... Melhorou muito agora. 1.600 já era demais. É. Quanto mais para aluguel. Agora tem uma Ferrari, querido. É, aí melhorou. Uma Ferrari tá mandando aqui o Eleakin Almeida Screener. Eleakin? Para o Desclassificados Dome. Vendo uma Ferrari preta, motivo... Não gostei da cor. Antes do incêndio, ela era vermelha. E vendo também um extintor nunca usado, com trava de segurança em perfeito estado, de um kit anti-incêndio para carros. Pretendo pagar minha despesa do setor de queimados do Hospital das Clínicas. É o Desclassificado do Amigo, eleakin@hotmail.com. Muito bom, 27 para as duas, show do intervalo, já voltamos com o Pretinho. Eu adicionei a maria@hotmail.com. Quem, meu Potter? maria@hotmail. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 21 pras duas, estamos de volta pra fazer o Bola nas Costas com o doutor Alceu. É bata bem, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, Bola Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício Bergson do Grêmio foi convocado para a seleção sub-19. Sub-19? É para quem tem menos de 19 anos, doutor. Quem? O Kleberson? O Bergson. Isso aí não é sub-20? Bergman. Tava no planejamento, doutor Meira? Evidentemente, né? Boa tarde, doutor Alceu. Exatamente. Planejávamos, né, que ele fosse um jogador. Mas ele tá jogando muito mal, né? Não é, obrigado. Ele tá pagando pra ir na seleção? Obrigado. Peraí, Meira, com os grandes ele ainda não joga bem com os grandes, né? Ele joga bem na turminha dele, Com as crianças ele tem, né, um bom desempenho. É um bom aproveitamento. Evidente, e a Naomi Campbell meteu a mão na taça hoje, doutor. Linda foto, né? É, batamento. Dourado com a pele negra dela, que foto maravilhosa. Bonito. Ela era mulher de quem mesmo? De ninguém. Quem? Não, ela foi de modelo. Magnatas. Quem vocês estão falando? Ela que cumpriu. O Adam Clayton do YouTube namorou ela, não foi? Sim, a Adam Clayton namorou. Adam Clayton do YouTube, baixinho. Com certeza. Ela namorou muita gente, né? Já faz tempo. Participou do videoclipe do Michael Jackson, né? Vocês lembram, né? Sim, participou do... Black and White. Não, acho que não era Black and White. Não, era outro. Era outro, era no deserto e tal. E ela tem um problema grande no pé dela, que ela tem aquele joanete gigantesco, sabe? É, parece o meu. Pé esquerdo. Eu conheço uma coisa. Parece o meu saco, meu pé, é igual ao dela. Que nojo. Não dá. Mas é a dupla Nelson e joanete. Minha avó tinha esse problema. E o Robinho esqueceu o nome da seleção que vai jogar amanhã com o Brasil. O senhor andou com ele lá, doutor Paulo? Olha, eu não sei o que os caras estão comendo, o que estão bebendo lá. É o chá do Zé. É todo pro Zimbabue. Só espero que não esqueça de jogar bola, né, Magnata? É, exatamente. A filha do Nelson Mandela foi visitar os guris da seleção lá na África. Aí, ganhou a camisa 9 com escrito Mandela nas costas. Legal, né? Exatamente. O Dunga e o Jorginho já tinham ido visitar o Nelson Mandela. Foi uma retribuição, a gentileza. Muito legal. Bacana. O Robinho falou também que vai, quando fizer gol, vai dançar que nem ele dança no Santos. Ah, é. E falou que o Luiz Fabiano e o Kaká, que seriam, teoricamente, os caras que vão fazer gols também na Copa do Mundo, são muito ruins de dança, muito quadril muito duro. Aí ele ensinou o Josué. E o Figueirense vai jogar com o Josué, né? Nem me fala no Josué, que só tá me faltando o Josué pra completar o Brasil. Deixa Josué. Ele falar do Figueirense ali, pô. Doutor Pierre. O Figueirense vai jogar com o Asa hoje, velho. O time vai voar em campo. Fedor, hoje. Fedor que vai ter esse jogo. Vai ter na 10 pra 10, doutor. Vai, doutor Pierre. O Asa é aquele, é o time daquela banda, Asa de Águia. Asa de Arapiraca. Asa Alagoas. Era isso, doutor Maurício. Eu gostaria, tá bom, então, de pelo Alceu. Menos ter mais oportunidades, né, para comentar sobre o que vem acontecendo. Eu acho que o senhor tá com pouco espaço. É pouco espaço, o senhor esteve muito bem no Bola nas Costas ontem à noite. Querido, porém, obrigado. Edilson, do Grêmio. Um abraço pro Edilson. Gente boa, né, cara? Gente boa, entrou nas brincadeiras. Completamente. Um abraço pro Beto Xavier também, Luciano Calheiros, que não participou, e o Lelê, que é a estrela do Bola nas Costas. Evidente, né? Foi bem lembrado. E eu fico aqui, então, à disposição. Isso, vai pro sofá. Né? Fica aqui, Mera. Do teu lado. Tá aqui. Não, vai no sofazinho teu ali. Eu tenho uma notícia aqui. Qual é a notícia? Na rabeira do doutor Alceu aqui, ó. Ronaldo vai para a Portuguesa. Opa! Tô falando sério, cara. Aqui, ó. Depois de apresentar um futebol ruim neste início de temporada, aquilo que já era esperado acabou se confirmando. Ronaldo vai mesmo para a Portuguesa. O craque brasileiro deixou de lado as propostas tentadoras de quatro queijos e a moda da casa e preferiu mesmo ficar com a Portuguesa com recheio extra. Queijo duplo. Queijo duplo. Olha só, os namorados da Naomi Campbell. Vocês querem saber a listinha de namorados? É, via Wikipedia. Ela passou cinco, o rodo. Cinco. Olha só, vamos lá. Mike Tyson, Usher, o ator brasileiro aquele Sérgio Maroni, o empresário da Fórmula 1 Flávio Briatore, amor puro, Puff Daddy, Robert De Niro, Marcos Elias, que era um cara. Ela tirou pra todos. Marcos Pianges. Elias maluco, pô. Aqui não tem o Adam Clayton, cara. Louro José. Aniversário ontem. Ela namorou. O cara que se tivesse super-homem do Faustão. Eu acho que ela namorou. Vai daí, Neto Fagundes. Parece que ela gosta de mordida na orelha, né? Tá bom, porra. Vai daí, Neto Fagundes. Não posso. O nego velho teve que fazer uma viagem de avião pro Rio de Janeiro. Deus o livre. O avião começa a subir, o nego velho foi ficando roxo. Ficando roxo, e a aeromoça perguntou: desculpa, senhor, o que está acontecendo? É falta de ar? Nego velho, não, querido, a falta de terra mesmo. E a CBF anunciou novos patrocinadores, já são 11 patrocinadores da CBF. Ó, é, vai ser assim, ó, Nike, slogan, não conteste o técnico, just do it. Itaú, porque não adianta você ter 11 titulares e não ter um banco. É, é boa. Vivo, porque os jogos serão ao vivo, foi claro? Ambev, porque é bom você não se empolgar muito com o time, aprecie com moderação. TAM, se a preparação física não fizer o time voar em campo, a gente já sabe o que fazer. Boy. Traffic, pra fazer a campanha contra o tráfico de drogas. Contra o crack também. Procter and Gamble. Gamble. Que? Gamble. Fábrica de fraldas, isso, entre outras coisas. Então, alguns jogadores já devem estar usando proteção caso façam cocô, merda. Cocô. Né? Volkswagen, adivinha? Alguém tinha que fazer gol. Seara, segundo o dicionário, é terra cultivada. Se o Dunga é tão burro quanto dizem, já vai ter onde pastar. Burro. E Nestlé pro Brasil levar chocolate. E porque o Dunga tá precisando de prestígio. Sabe o que eu acho dessa Eliette seleção, Ferrari, cara? Mandou. É uma seleção de mordidos, cara. São os caras que são desacreditados, vão chegar lá na África, vão jogar, vão ganhar. Entendeu? Não ganhar, isso que longe. Tu acha, isso que tu acha. Vamos longe. Informou o plantão Maurício Amaral. Acho que até a semifinal o Brasil chega com claro, certeza. Claro, cara. Eu tava vendo, a Copa do Mundo é delicioso. É demais. Né? É demais. A gente, sexta-feira já tem só jogão, não, né? Não nessa, na outra. Dia 11. Pô, começa com México e África do Sul, detalhe já tem Uruguai jogo. E França. É demais, né, cara? Sim. Na primeira fase tem o jogo mais perigoso do mundo. Estados Unidos, Inglaterra e Estados Unidos. E o interessante é que os gols... Perigoso por quê, e parece que já tem nego da Al-Qaeda vindo de Moçambique para África do Sul, que fazem... São os dois países mais odiados. A Copa vai ser assim, então, pô. Tem boato, preocupação, sensacionalismo. O legal de uma Copa do Mundo também é que os gols da Copa são todos diferentes dos gols que tradicionalmente a gente vê, né? Não. Primeiro tem gente, os estádios são lotados, sim, né? Estádio lotado, um monte de câmera, né? Diferente. Não, e os gols são diferentes. Hein, Potter, o que nos tranquiliza é que a gente vai estar todo mundo aqui, né? Vai daí, ô africano de meia tigela. Uma cantadinha, então, vai. Cantada do Potter! Apoio! Batons Tangerina, pra você passar nos lábios da boca. Opa! Chega pra ele e fala assim, me chama de Haiti que eu te faço tremer. Que categoria. Se meus pensamentos fossem como o Twitter... Você estaria nos meus trending tops. Ai, Potter, tá demais hoje. E a última. Você quer ser o Yu do meu tube? Ai, eu quero, Potter. O Yu do meu tube, cara. Yu do meu tube. E aí, Everton. Olha, o Manuel tá forte hoje. Tá forte? Manuel de férias. Foi mandado embora do emprego, juntou a indenização, 13º salário, férias, comprou um Opalão 7.2. Deus o livre. Reuniu a família, a mulher, dois filhos, a sogra, a empregada, a cunhada e o namorado. E desceu pra Praia de Santos. No meio do caminho, um guarda deu sinal pra parar. Pare! O senhor terá que descer pela Imigrantes, essa estrada aqui tá interditada. Pois já olhei o guarda e não sabe o livro que o senhor me deu. Pensei que o senhor tivesse me parado para dar uma multa, sabes? Comprei este carro ontem num ferrovelo, não tive nem tempo de ver a documentação do veículo. Só para ter ideia, o botijão de gás já estava batendo muito lá atrás, por isso tive de amarrá-lo com o cinto de segurança. Depois quis calçá-lo com o extintor, que eu até procurei, mas não achei. Ainda por cima, podes ver que o carro é para 5 pessoas. Mas minha sogra insistiu em trazer a moça com o rapaz, estamos com um excesso de passageiros. Putz. O guarda puto da vida disse, olha, o senhor sabia que eu posso tirar a sua carteira de motorista? Ah, mas que bom, seu guarda, eu estou tentando tirar faz um tempo, não consigo. Se o senhor puder fazer este favor, olha, eu vou ficar agradecido. Aí a Maria ali do lado, vendo a besteira feita pelo Manuel, foi em defesa do marido. Seu guarda, não ligue não, não ligue não. O Manuel, meu marido, quando bebe, só fala besteira. Grande abraço a todos, Giovanni Peripoli de Santa Maria. Valeu, Giovanni. Em defesa dos trabalhadores da área de TI, Olá, queridos pretinhos, ouço vocês há muito tempo e ontem no programa das 18 ouvi o texto sobre o e-mail de despedida da empresa. Quando chegou na parte de agradecer a equipe de TI, vi como nós, profissionais de TI, somos mal vistos por todos. Eu trabalho na área numa equipe super reduzida, sem muitos investimentos, e tenho que atender mais de 500 usuários com a ajuda de apenas mais 2 técnicos. E posso afirmar, somos injustiçados. Estamos sempre atendendo a todos, nunca paramos e sempre temos que ouvir. Poxa, isso podia ser feito rapidinho. Some 500 coisas rapidinhas e veja o montante. Não é fácil trabalhar nessa área, mas ainda assim amo meu trabalho e defendo minha categoria. Podem ler a qualquer hora, mas leiam e ajudem o pessoal a perceber o quanto a equipe de sistemas querem mesmo ajudar a todos. Há uma dica: ser grosso com a turma da TI não ajuda. Na verdade, o seu nome acaba numa lista negra. E com certeza seu problema vai demorar mais pra ser resolvido. Ah, tem lista negra. Viu só? Falta de profissionalismo. Gentileza cara, gera gentileza, diz aqui. Fica a dica. Manda um fiadapu pro Peru, pro Aldrin, pro Anderson, pro Hernani, pro Raulino e a turma que trabalha comigo. Raulino. Quem gente, manda Raulino. É o Márcio Momo de Joinville. Mas a gente não agrediu nada. Era reina. Né? Ninguém agrediu ninguém. Né? Mas tem lista negra, então isso aí é contra mim. É bom saber, né? Tratar mal o cara da TI é mais ou menos contratar mal o garçom, né, cara? Isso. Ele vai na cozinha e gosta do teu prato. Não é muito legal. No mínimo, né? Buenas pretinhos, me chamo Roberto e moro em Rio do Sul, Santa Catarina. Achei muito legal a série Trocadilhos da Carilho. Estava eu num casório no último sábado e ouvi da mesa do lado. Peraí, um trocadilho. Pensei, putz, aqui é casamento, pretinho, não sei o quê. Então eu fiquei pensando em quais trocadalhos eu falaria na festa do casamento e não sei o que mais. Meu, que legal. São Pedro abençoou o Monza. São João deu rei. Obrigado, Maurício. No meu carro, estragou o radiador no do Daniel Correia. Eu prefiro peixe, a Miriam Leitão. Olhar pra Cissa da Tédio, pra Maria da Graça. Eu digo que é volante, a Fernanda Paz Leme. Bom isso aí. Eu prefiro com limão, a Fernanda Lima. Bah, essa é muito fácil. Eu digo que é frente, a Gal Costa. O Reinaldo quer chamar de Bruna, a Marília, a Gabriela. Aliás, saiu uma foto do Reinaldo Giannettini hoje com teta e barriga. Sério, cara? Não é verdade. Sério, cara? Nossa, será? Vingança, cara. Será que ele tá chegando no padrão de beleza ideal, cara? Sabe, uma barriguinha... Atenção, pessoal, o Porã vai falar do padrão de beleza ideal. Que é o meu, né? É o meu, meu é o padrão de beleza ideal. Um dia vocês chegam lá. A Rihanna prefere azul, o Chris Brown. Só porque o Chris Brown... Fala, Maurício, por favor. Completou no Brasil? Por quê? Porque. Eu prefiro manga, a Camila Pitanga. Bora, um beijo pro Carlos Manga. A princípio é isso. Manda um fio da pu pra Andressa, que trabalha comigo, que diz que odeia a trilha do programa, mas baixou no celular. Vamos deixar a trilha um pouquinho. Só um pouquinho. Ela baixou no celular com a desculpa de que o marido é fã. Bah, cantem de novo a grande pérola do cancioneiro gaúcho. Qual? Gaúcho, porque qual? Aqui todo mundo tá ouvindo Pelé. Todo mundo tá ouvindo Pelé. Todo mundo tá ouvindo Pelé. Todo mundo tá ouvindo Pelé. Todo mundo tá ouvindo bebê. En el Maradona no comí nada, quería un trocillo para bebé. É, no consultório o oculista fazia exames de rotina com quem? Com quem? Nego velho. É, por favor, o que está escrito aqui? Não sei, querido. Não estou conseguindo ler. Médico aumentou a letra. E agora, senhor, o que está escrito aqui? Não tô conseguindo ler nada. Ué, foi o melhor, né? Várias tentativas depois, o médico concluiu. Bom, só tem um jeito, vamos ter que operar. Depois da operação, nego velho pergunta pro médico: e agora, querido? Tu acha que eu vou conseguir ler tudo? Claro que sim, a operação foi um sucesso, nego velho. Poxa, doutor, tu vê como a medicina tá avançada, né, querido? O senhor acredita que antes dessa cirurgia eu era analfabeto? Até me operar não sabia bosta nenhuma. Ô, Castelhano, canta essa música aqui que o Luiz Maffei mandou pra ti. Vamos lá, Castelhano. Qual é que é o lance, cara? Tem uma letra aqui especial do Luiz Maffei. Cara, Luiz Maffei, cara. Que grande, gente fina, né, cara? Pô, grande amigo. Luizão, lá de Floripa, pra nosso grupo. Ele mandou um lance aqui, cara, que é uma sátira da música castelhana, cara. Se você me ama. Ah, castelhana, cara, me lembro. Tu tem música. Amanhã? Essa música é do... Essa não tocava na General Madalhágua? Cara, tocou muitos anos, cara. Estourou lá, né, cara? É lá na, que estourou. Na verdade, tudo estourou lá, né? É, como é que era a vinheta da rádio mesmo? As contas, como estouraram a vinheta? Rádio General Madariaga. Rádio General de Margarida. Direto de Pablo Libre. Aonde? Direto de Pablo Libre. Parlaneira. É, pronúncia, né? Parlaneira. Não posso dizer Passo de los Libres. É Parlaneira, é isso aí. Direto de Pablo Libre. E Buenos Aires, mas é? Buenos Aires. É tipo Walter, não é Buenos Aires, né? Nós estamos trabalhando muito, trabalhando para trabalhar em pai e para Deus, né? Que é principalmente. Canta aí, Castelhano, que daqui a pouco tem o cabelo no espaguete aqui no Pretinho. Trabalhei a semana inteira e uma guampa maneira ela me botou. Fiquei famoso na cidade, todo mundo sabe a guampa doide mais. A guampa não é mole, não. Foi o Ricardão, tirou a minha paz. A guampa não é mole, não. Dói no coração, tira minha paz. Cuidado com seu amigo, é lá onde mora o perigo. Cuidado com seu amigo, é lá onde mora o perigo. Toda semana minha guampa inflama, inflama, inflama. Sofri toda semana minha guampa inflama, inflama, inflama. Mas é assim que sou. De novo. Toda semana minha guampa inflama, inflama, inflama. Sofri toda semana minha guampa inflama, inflama, inflama. Mas é assim que eu sou feliz. Muito bom, hein, Castelhano? Um grande abraço a Luiz Maffei, que deve ter tomado uma bola nas costas, né, cara? Porque por ver esse tema tão emocionado. Tu nunca foi traído? Cara, é só uma vez, né, cara? Três se acabou comigo, né? A três. Cara, Castelhano, essa história triste tu vai ter que guardar pra um próximo pretinho, cara. Cara, fico feliz, né? Porque mesmo agora o poder ter chegado. O trote do cabelo no espaguete vai pegar um amigo teu, Castelhano. Não acredito. Eu sei, cara, que tu gosta muito dele. Não. Quem não é essa pinta aí? É o Danley, ex-goleiro do Grêmio. Cara, grande amigo, Danley, caísta também. Cara, o Danley foi a nova vítima do Duda Garbi aqui no cabelo. Alô, Danley, grande abraço, querido. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o ex-goleiro do Grêmio, Danley. Alô, Danley. Oi. Danley, aqui é que tá falando, é Ricardo Prates, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós recebemos alguns documentos seus e nós temos alguma irregularidade nesses documentos, no qual deixam a sua candidatura irregular. Mas tem certeza que esses documentos são meus e que não são de outra pessoa? Olha, tem certeza absoluta, seu imposto de renda antigo não está batendo com o atual no qual você enviou para nós. Pois é, mas quais os papéis que não estão batendo? Porque eu tenho certeza que está tudo correto, deve ter tido algum engano. Pois é, você tem até o dia 6 para entrar com a candidatura, certo? Isso. Porém, antes, tem os documentos que você pretende enviar e tem alguma irregularidade de imposto de renda que nos valores não estão batendo. Pois é, que estranho, porque o meu contador faz tudo sempre certinho, tudo certinho, tem... pelo que ele me passou, não tem erro nenhum, e também, né, Dave? Mas tem certeza, Deus, que é o meu nome que tá aí, vê se o sobrenome é o meu, aí vê certinho nos papéis se é o meu sobrenome. nome, né? Eu acho que você não está levando isso muito a sério, Darley. Acho que você deveria ser um pouco mais correto quanto a isso, entendeu? Não, não é isso. É que na minha cabeça, pelo que eu conversei com todo mundo, está tudo certo. Por isso que eu estou tranquilo. E as pessoas que cuidam disso, do partido, e o meu contador, são pessoas que eu conheço, confio. E se eles estão me dizendo que está tudo certo, tranquilo, entende? É por isso. Não é que eu não tô levando a sério vocês, né? Pelo contrário, eu levo muito a sério. Quero ver lá que descobri. Mas que também confio nas pessoas que cuidam disso tudo pra mim, entendeu? Por favor. Você, né, está entrando no mundo da política, e se você começar dessa forma, você vai um pouco errado. Não, já pelo contrário. Tanto que a primeira coisa que eu fiz antes de qualquer situação de me tornar um pré-candidato a deputado federal foi ter certeza de que a papelada de que as coisas, as minhas coisas estivessem todas corretas, entendeu? A minha cabeça, na cabeça do meu do contador e do partido, tá tudo ok. De repente faltou algum papel, faltou alguma situação que vocês precisem a mais, sei lá, e acredito que o partido vai me dizer o que é. Então tá certo, eu vou entrar em contato com o seu partido, com o PTB, eu vou falar com a dona Jussara, minha assistente, que tá aqui ao meu lado, pra me conseguir um número, porque você pode, sabe, eu não gostaria de ser o pivô do cancelamento da sua candidatura. É importante pra mim, porque o clube está a situação da candidatura, mas isso não acontece, e aí é um sonho que eu tinha, uma situação que eu acreditava que eu vou acabar não podendo realizar, gostaria de realizar isso. Olha, Darley, te agradeço, a ligação tá cara aqui do Rio de Janeiro, você sabe, é dinheiro público, não posso ficar no telefone muito tempo com você, mas eu agradeço a você, e antes, gostaria de parabenizar a sua simpatia, porque você acaba de participar do quadro Cabelo no Espaguete do Pretinho Básico, não é verdade? Olha o peso. Estão brincando com isso, né? Me deixou meio nervoso. Pô, tinha certeza que estava tudo certinho, tudo direitinho pra ajeitar e que vocês não se fuderam, cara. Valeu, meu guri, um abraço. Até mais. Tá tudo certo com o Darley, rapaz, não tem nada de errado com ele. Esse foi o Cabelo no Espaguete. Todos os trotes estão no site da Atlântida. Todos. Atlântida.com.br, desde o primeiro trote do Cabelo no Espaguete, né, até o de hoje. A primeira vítima foi o Porã, que tá esperando até hoje o contato do Monobloco pra ele gravar o disco. O Monobloco passar. Muito bem, Pretinho Básico até aqui, oferecimento de Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirige. E a torcida da sorte traz celular LG GU 230 mais Claro Chip por apenas R$32,90 mensais. Só na Colombo, 6 da tarde. Tem mais Pretinho, Cid. Agora vem o Barracão em toda a rede Atlântida.